Artuzinho Santos. Amigo, isso não vai resolver. Tomar um litro de uísque, tentando esquecer. Se ela não te quer mais, para de se humilhar. Põe outra no lugar. É o melhor remédio pra essa dor passar. Você fica por aí jogado, mostrando fraquezas pra ela. Mostrando indireta de amor no Instagram, e ela rindo com as amigas dela. Sai dessa vida, parceiro, é bem do dia inteiro sofrendo, apaixonado, e ela curtindo o novo namorado. Sai dessa vida, parceiro, bebendo o dia inteiro, tá se matando à toa. Enquanto você tá bebendo e chorando, ela tá de boa. Diamante, som de malas, Thales, som de malas. Alô, Jack Paredão, Artuzinho Santos. Você fica por aí jogado, mostrando fraquezas pra ela. Mostrando direta de amor no Instagram, e ela rindo com as amigas dela. Sai dessa vida, parceiro, bebendo o dia inteiro, sofrendo, apaixonado, e ela curtindo o novo namorado. Sai dessa vida, parceiro, bebendo o dia inteiro, tá se matando à toa. Enquanto você tá bebendo e chorando, sai dessa vida, parceiro, bebendo o dia inteiro, sofrendo, apaixonado, e ela curtindo o novo namorado. Sai dessa vida, parceiro, tá se matando à toa. Enquanto você tá bebendo e chorando, de boa. Ela tá de boa.